cria, Senhor, mesmo onde não há. Onde não há uma saída, porque o nosso Deus é um Deus criador. Isso diz na primeira página da Bíblia, que Deus é Deus criador. Pode ser que você chegou aqui hoje à noite, pastor, eu estou numa situação sem saída. E realmente, às vezes, nós nos encontramos assim. Nós também não enxergamos a saída, sabe por quê? Porque ela não existe. Mas aí Deus cria uma saída. Amém? Muitas vezes tem esse sentimento. Até se dizia lá no interior, estou num beco sem saída. E às vezes não tem mesmo. Mas Deus, por ser criador, Ele faz. Estou num lugar sem portas. Deus abre portas, Deus abre janelas e assim por diante. Deus faz em nosso favor. Amém, irmãos? Vamos então abrir a palavra. Lucas, no capítulo 5. Veja na sua Bíblia, no capítulo 5. Onde Jesus cura um homem. Ali diz, no capítulo 5, versículo 12. Diz assim, acharam aí, irmãos? Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, Jesus, se retirava para lugares solitários e orava. Amém, meus irmãos? Veja só, no verso 12 diz que esse homem tinha uma doença, e ela não era simples, ela era gravíssima. Chega Lucas dizer que ele estava coberto de lepra. Você sabe que Lucas era médico. Mateus fala desse texto bíblico. Mateus conta essa história. Marcos conta essa história. E lá Marcos e Mateus só dizem que esse homem era leproso. Mas o doutor Lucas, ele está olhando para aquele homem com os olhos de médico. E viu que a lepra era dos pés à cabeça. Só aqui, só Lucas diz que o homem estava cheio, coberto em todas as partes do seu corpo, havia lepra. Eram os olhos do médico olhando. Marcos era um evangelista. Mateus era um evangelista. Lucas era um médico. Se qualquer um de nós olhar uns para os outros, a gente não vai ver doença, provavelmente. Pode ser que um médico olhe para ti e enxergue imediatamente na tua cor da pele. Quem sabe nos teus olhos, se estão um pouco embaçados. Quem sabe se tiver uma pequena manchinha. Quem sabe o médico enxerga um câncer com a vista. Nós, ó, uma manchinha na pele. O médico vai dizer, vamos lá no hospital. Te lembra um amigo nosso? Um amigo nosso lá no interior, ele era agricultor. Se criou conosco desde a infância. E um dia ele levou a esposa no médico. Exame de rotina para a esposa. E o médico viu ele com a esposa e percebeu uma manchinha na testa. E lá no interior todo mundo se conhece, o médico atende a gente até assim na rua, no posto de gasolina, qualquer lugar. E o médico perguntou para esse nosso amigo, ô alemão, o que é essa manchinha aí? Ah, uma feridinha. Mas quanto tempo tem isso? Ah, faz uns 10 anos. Ela fica boa, ela volta, a feridinha cura e volta a adoecer. E de vez em quando sai um sanguezinho. Quando me seco com a toalha no banho, às vezes sai manchada a toalha. O médico disse assim, olha, irmão, passa lá no hospital, eu vou tirar isso aí para ti. Mas o médico já viu que não era coisa boa. O leigo, a pessoa que não entende, ela pensou, oh, que legal, o médico vai me dar de graça, e deu de graça. Mas o médico já suspeitou de imediato, isso é um câncer. Mas não disse para ele. Tiraram lá, mandaram para fazer o exame, a biópsia. Resultado, um dos piores cânceres, ou de pele, o pior, chamado melanoma, que é um câncer que quase ninguém se salva. Esse amigo me liga e me diz: Paulo, estou numa situação difícil. O doutor aqui, nosso amigo, conhecido nosso, meu pai foi professor do médico em música. O médico disse que não é para eu ficar aqui na nossa cidade, nem lá em Pelotas, que era maior, que é para eu ir para Porto Alegre. Eu estou com câncer. Você vem para cá. Alguém lembra? Isso faz uns 15 anos, né? Mas ele veio para cá e a gente começou a ajudar ele a procurar, então, algum hospital e algum médico bom. E começamos a orar. E levamos ele em algumas reuniões de oração. Nós tínhamos muitas reuniões de oração nas casas, na própria igreja. Resumindo, ele fez a cirurgia, ficou curado. Quando saiu da cirurgia, a ponta do nariz ficou torta, o braço não levantava, foi assim, ó, desmancharam o homem. Não fez quimioterapia, não fez radioterapia posterior. Sabe por que não fizeram? Eles pensaram, está morto esse pobre alemão, hein? Ele está morto. 50 pontos aqui assim, esvaziaram tudo aqui, o pescoço, aqui de baixo. Bom, o homem ficou deformado. Cheguei no outro dia lá no Santa Rita, no hospital. Olha, eu frequento o hospital bastante, mas me assustei. Desmancharam ele. Daqui para cima desmancharam o homem. E não fizeram tratamento posterior nenhum. Sabe qual foi a surpresa? Houve a cirurgia, sim. Mas eles não acreditavam que aquele homem ficaria curado e ficou. Mas veja o que eu estou dizendo, onde tudo começa. Eu estava falando do Dr. Lucas. O Dr. Lucas olha para o leproso e diz: o homem está tomado de lepra. O Mateus só viu lepra. E aí nós não sabíamos se era uma manchinha de lepra ou era todo leproso. O Mateus não saberia dizer que tipo de lepra, porque tinha muitos tipos. Tinha umas que a pele ficava meio turva, outras a pele escurecia bem, outras que o estágio ia avançando, caía a ponta dos dedos. Mas o médico Lucas diz: esse homem está perdido. O doutor Lucas, ao olhar para aquele leproso, ele diz: esse homem é incurável. Não tem chance, afinal, a lepra já se expandiu demais. Não há mais chance desse homem ser curado. A doença é avançada. Você já olhou para alguma pessoa, agora tira o lado, pode ser também físico, e você foi visitar um amigo, foi no hospital, você voltou e contou para a sua esposa, esse não sai mais de lá. Já fez isso ou não? Já, né? Alguns de nós, um amigo nosso, um parente, está mal, disse: olha, essa pessoa não sai mais da cama. Eu lembro, uns anos atrás, eu fui num hospital orar por um homem que estava no último estágio da AIDS. Cheguei lá, era um cadáver em cima da cama, mas ainda respirava o cadáver. E eu me lembro, orei pelo homem, cheguei em casa e disse: Tânia, já vou começar a preparar a pregação para o enterro. Te lembra? A minha fé não alcançou, o homem está vivo até hoje. A minha fé não... Mas era aquela última, não tinha mais. Era uma caveira, só apenas coberta de pele. E Deus, graças a Deus, Ele vai além da nossa fé também. Amém, irmãos? A misericórdia dEle é acima de tudo. Pois aqui estava um homem, então, cheio de lepra. Estava um homem contagioso. Tanto é que os leprosos tinham que viver fora da cidade, fora da família. Não podiam conviver com ninguém mais. Lembra daquele episódio que 10 leprosos procuraram Jesus? E lá diz que aqueles homens gritavam de longe, porque era-lhes proibido chegar perto de alguém. E esse homem aqui, perceba, ele chegou perto de Jesus, a ponto que esse homem contagioso se ajoelhou, botou o rosto no chão e disse: Jesus, se tu quiseres, podes me purificar. Esse homem quebrou a regra. Qual era a regra? Tinham estabelecido lá nos costumes antigamente: não pode chegar um doente mais próximo de 50 metros. 50 metros é praticamente duas vezes esse trajeto aqui, ó, daqui lá na porta. Se eu não me engano, nós temos 26 metros aqui. Então, são duas vezes essa distância. O leproso, então, teria que gritar. E aqui na Bíblia diz que o leproso se ajoelhou na frente de Jesus. Ele quebrou a regra. Agora, Jesus quebrou a regra também. Ah, quando eu estou dizendo a regra, é os costumes, os hábitos. Veja o que diz aqui na palavra, que o Senhor Jesus estendeu a mão. Então, que distância eles estavam? Isso aqui não dá um metro. Estendeu a mão e o tocou. Meus irmãos, o Senhor não é contagiado com os nossos problemas. Ele não tem problema em chegar perto do pecador. Amém? Tem mais uma coisa nessa palavra. Você pode ver no verso 12. Olha o que o leproso suplicou. Ele implorou. Esse homem estava morrendo. Ele disse: Senhor, se tu queres, podes me purificar. Preste atenção na palavra. Purificar. Por que que o leproso não disse: Senhor, se tu queres, podes me curar? Tem diferença? Tem. Porque ele estava impuro. O leproso não podia também frequentar o culto, porque a doença dele era contagiosa. Ele então era um homem isolado. Ele não tinha mais convivência social, ou só tinha com outros doentes. Sabe que quando a gente vive demais com gente doente, a gente adoece também? Alô? É ou não é? Se tu convive demais com uma pessoa chata, daqui uns dias tu é chato. Se tu convive demais com uma pessoa que murmura, daqui uns dias tu está murmurando, nem sabe por quê. Se tu convive com pessoa que só reclama, e se tu convive com pessoa que não se interessa por Deus, daqui um dia tu não se interessa também. Eu tenho uma coisa na minha vida. Eu procuro conviver com pessoas que me levantam. Claro, eu convivo com todo tipo de pessoa. Mas eu tenho que saber filtrar, para não me deixar influenciar por elas. Mas é bom conviver com gente saudável. Se você convive agora com gente emocionalmente doente, espiritualmente doente, é só aquilo que você recebe. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu estou me sentindo carregado. Não é só sentindo, está carregado mesmo. As pessoas transmitem, se você não bota um filtro, o filtro da fé, o filtro aqui da palavra de Deus, você acaba pegando essas influências. Você pega ou não pega? Claro que pega, porque nenhum de nós está blindado. Pois o leproso, ele diz: podes me purificar. Tu podes me... O purificar aqui significa: tu podes me dar condições de voltar ao culto de novo. Esse homem está pedindo o quê, meus irmãos? Fica bem atento agora. Ele está pedindo o quê? Uma mera cura? Ou ele queria algo mais? Ele queria algo mais. Ele sabia que se Jesus purificasse ele, a cura estava embutida na purificação. Porque tem gente que foi curada. Veja os 10 leprosos. Foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Apenas um, de fato, foi purificado na totalidade. Apenas um voltou ao culto. Voltou ao relacionamento da congregação lá do antigo Israel. Pois veja, lá em Marcos diz que quando esse homem se prostrou, Jesus ficou profundamente compadecido. Cara, quando você vê um doente, isso mexe contigo ou não? Balança a cabeça. Não, eu posso ver o doente, não me toca nada. Toca sim. Quando você vê, às vezes a gente fica mais comovido quando é uma pessoa assim mais jovem, quando é uma pessoa ali 20, 30, 40 anos. E quando é um velhinho de 90 anos, está lá, mal. Ah, tomara que morra de uma vez. Não, meus irmãos. A mesma compaixão que temos por um jovem que está morrendo, temos que ter por um idoso. A mesma compaixão. Ou uma criança que está morrendo. O Senhor, quando viu aquele homem, Jesus não ficou com o coração ali duro. Jesus não foi assim intocável. Aqui na Bíblia diz que Jesus tocou o homem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem tocou Jesus primeiro. Me entenda? Jesus se comoveu com aquela miséria humana, com aquele homem que, para dizer, era um monte de feridas. Então o homem tocou Jesus. não tocou no corpo, mas tocou nos sentimentos de Jesus. Tocou no sentido de mover Jesus. Eu vou fazer uma coisa por esse pobre homem, que esse homem está miserável. O Senhor logo o toca. Quero. Eu quero que você fique curado, fica limpo. Fica com a pele completamente boa de novo. É esse pedido. E aí eu quero te dizer, esses pedidos, irmãos, quando nós fizemos para o Senhor, quando nós clamamos, quando nós ali nos ajoelhamos, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou cheio de lepra. Ou nós podíamos chamar aqui, tirar das doenças e trazer para as doenças do coração. Senhor, eu estou cheio de raiva. Eu estou cheio de amargura. Eu estou cheio de lembranças ruins, de ofensas que sofri. Sabe o que o Senhor vai te dizer? Eu quero te limpar também. Eu quero te limpar. Você precisa, eu quero tocar em você. Porque as nossas, vamos dizer, as nossas amarguras, nossas raivas, nossas decepções, isso não atinge Jesus, mas atinge nós. Veja, o Senhor não se importa em chegar perto de um homem que todo mundo dizia é incurável. Talvez alguém olhou para você um dia e disse, esse aí não tem cura. Pro lado físico, pro lado de quem você era, talvez seu jeito de viver, da tua família, quem sabe, vocês eram 2, 3, 4, 5 filhos e alguém, um vizinho olhava, ó, isso aí não tem jeito, está destinado à miséria. Né? Às vezes a miséria financeira, a miséria de família. E não foi que foi ali que Deus buscou? Não foi? Vocês têm experimentado isso também? Ontem à noite o Carlos tinha um sobrinho, tem um sobrinho, né, Carlos? Carlos deu testemunho lá na vigília. E estava o sobrinho e a esposa dele ali. E o Carlos disse, olha, eu quero dar um testemunho. Esse aqui era o pior da família, né? O pior, e Deus foi lá e pensou, eu vou pegar o pior. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar, se ele salva o pior, é que todos os outros têm salvação também, não é? Todo mundo dizia, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais cura. Aí Deus foi lá e salvou o cara. Né? Alguém aqui de vocês era o pior? Não, talvez da família, ao que o pessoal diz, a ovelha negra, né? Aquele que o pessoal tinha botado um monte de rótulos e títulos, Deus foi lá e fez. Deus é assim. Esse homem aqui, pelo relato bíblico, é o pior leproso que nós temos. Só dele é dito que estava coberto de lepra. Os outros eram apenas leprosos. Esse aqui não tinha um ponto de pele sadia. Não tinha uma célula sadia. A nossa pele pesa quantos quilos? Vocês têm uma ideia? Parece que é 6 a 7 quilos nós temos de pele, né? Isso se você é tamanho normal. Se é GG, é um pouco diferente. Tá? E tem uns irmãos que... Ah, tem uns aqui que é só 4 quilos de pele. Então, mas se você é anormal para baixo ou anormal para cima, tem mais ou menos pele. Mas parece que é em torno de 6, 7 quilos. Então, eram 6, 7 quilos de pura ferida. Eu não vou falar muito mais para não te enojar, tá? Mas era uma ferida ambulante, caminhando, gritando, pedindo socorro. E o pior da doença não é a doença em si. Sabe o que é o pior da doença? É quando tu tem uma doença que não tem esperança de cura. Isso é o pior. Porque você sabe que é só uma questão de tempo e aguardar a morte chegar. E nesse caso aqui, era o pior tipo de morte que podia ter. Pois esse homem, ele vai lá, quebra costumes. Vou dizer uma outra coisa. Se você não tem coragem de quebrar costumes, você não consegue ser um crente. Eu vou te explicar isso. Você nasceu numa família que tem costumes religiosos. Eu nasci numa que tinha seus costumes religiosos, ou tradições religiosas. Acho que todos nascemos numa família. Dificilmente alguém nasceu numa família que não tem tradição religiosa nenhuma. E aí, quando você conhece Jesus, tem que quebrar as tradições antigas. Tem que deixá-las para trás. E aí vem a crítica. fé para quebrar os costumes antigos. Quando você conhece o Senhor, então você está quebrando algo e o Senhor toca a sua vida. Jesus um dia disse, todo que vem a mim, eu não o lançarei fora. Esse homem foi a Jesus. E foi com fé, ele foi orando. E uma coisa, hein, irmãos? Quem está doente e no caminho já para o cemitério, esse aqui estava no caminho para o cemitério, o cara ora diferente. Olha ou não olha, meus irmãos? Uma coisa é quando você ora com saúde. Outra coisa é quando você ora com lepra. Ou se alguém tem o HIV, ou se alguém tem câncer, essa pessoa ora diferente. Pensa assim também? Ela não faz uma oração, vamos dizer assim, muitas nossas, quem sabe, são orações mentais, orações elaboradas, tudo bem, são verdadeiras. Mas eu acho que uma pessoa no desespero, ela ora com todo o coração. Amém, irmãos? Esse homem não orou só com a boca. Se queres, podes me purificar. Se queres, pode fazer que eu volte ao culto público, Senhor. Esse homem orou também com o corpo. Ele se prostrou aos pés do Senhor. O normal dos judeus orarem lá na antiguidade era com as mãos para o alto. Esse era o mais comum. Esse homem fez diferente. Ele se ajoelha, mais que se ajoelha, ele põe o rosto no chão e ali ele clama. Quem sabe quando ele falou, quem sabe ele falava tão forte, gritando, Senhor, se queres purificar. Se a boca dele estivesse em direção ao chão, imagino eu, com a força do ar, podia levantar pó. Oração que levanta pó, moveu o coração de Jesus. Estamos falando um pouco de oração, um pouco de cura. Um pouco de pessoas que vão fazer aquelas orações. É quase assim, ó, é tudo ou nada. Só quando a gente ora para Jesus, não existe a possibilidade do nada. É tudo. Mas e se eu morrer? Tudo. É tudo. Não perdi nada. Ainda que a gente queira viver mais anos. Aqui está um homem que tocou o coração de Jesus. Você sabe que você pode tocar o coração de Jesus? E ele pode tocar o seu. Eu quero fazer duas orações agora. Primeiro, quem está doente? Eu não podia falar de cura e simplesmente não orar. Eu queria orar por você. Você quer vir aqui na frente? Pode vir. Vamos ficar de pé todos? Você está doente? Seja uma doença simples, seja uma doença que se julga mais grave. Há uns dias atrás, uma irmã veio me dar testemunho. No culto de Pentecostes, foi curada de uma situação bem grave que vinha acompanhando ela. Vamos orar, igreja, por eles. Você que tem... É bom ter saúde, né? É bom ter saúde, meu irmão, minha irmã. Que coisa boa! E é ruim estar doente. É ruim, não é? Muito ruim. Vamos pedir para o Senhor trabalhar em nós. Isso, eu queria te pedir que você fale com o Senhor. Se puder te pedir de uma maneira que seja de todo o teu coração. Se você se sente como aquele leproso, se Deus não me tocar, eu vou morrer. Talvez ninguém esteja com uma doença tão grave quanto a desse homem. E se ele curou o mais grave, os mais simples, é mais simples. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor. Senhor, toca o meu corpo. Pode pedir, meu irmão. Toca o meu corpo, Senhor. O Senhor está aqui nesse culto. Ele está aqui nesse lugar. Aqui tem situações, eu sei também, Deus, algumas situações de risco de vida. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando o Senhor olha para as nossas misérias, e às vezes as misérias no corpo, o Senhor fica conduído. O Senhor se enche de compaixão. Toca ali onde tem uma doença, seja no sangue, nos ossos, intestino, coração, bom Deus, todos os órgãos nossos, na pele, Senhor, como era a doença daquele homem. Alguém aqui dentre nós, Senhor, tem se sentido mal e tem às vezes perdido as esperanças. Isso às vezes parece ser o pior da doença, é não ter a esperança da cura. Jesus, Jesus, nós estamos te pedindo, como aquele homem, te pedimos, juntos aqui, sara cada um dos enfermos que aqui vieram, aqui na frente. Libera teu poder, Deus. O Senhor disse para aquele homem, eu quero te curar. Fica limpo, significa fica livre desse mal. Eu abençoo todos que estão aqui, Deus, em nome de Jesus. Passa o teu poder dentro do corpo de cada um. Dentro do corpo de cada um. E ali onde a morte quer se instalar, sai morte, em nome de Jesus. E se tem uma doença que o diabo plantou, sai diabo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E venha saúde. Porque saúde é a bênção que já havia no paraíso. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Entregamos os queridos aqui a Ti, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Obrigado pelo Teu toque, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olhem para mim um pouquinho, meus queridos. Você acredita em tudo que estamos fazendo aqui nesse momento? Acredita de todo o coração? Crê. Um dia Jesus foi na casa de amigos dele. Ele tinha sido chamado porque o melhor amigo dele tinha morrido. Chamava-se Lázaro. E quando chegou na casa do Lázaro, o Senhor disse, ele vai viver. E a irmã do Lázaro não entendeu direito. Ah, eu sei que um dia ele vai ressuscitar, disse ela. E o Senhor Jesus disse para ela, se creres, verás a glória de Deus. A glória é o brilho de Deus, é o poder de Deus. Tudo que o Senhor nos pede é fé. Tudo. E foi Ele mesmo que plantou a fé em nós, não foi? Confia no que pediste aqui nessa noite. Se Ele curou o homem coberto de lepra, com certeza Ele está fazendo aqui nessa noite. Cremos sim, amém? Amém. Podem voltar aos seus lugares, irmãos, aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Eu gosto muito de orar pelos doentes, meu. Não julgue segundo a vista. Às vezes a gente olha por alguém e diz, esse aí não cura mais, né? Eu já fiz isso, todos nós já fizemos. Nós temos que julgar segundo o poder de Deus. E aí, não há impossíveis. Não há impossíveis. Segunda coisa que eu queria orar antes de nós tomarmos a ceia. Vamos chamar as lepras espirituais. Ou das nossas emoções doentes. Isso também mata. A lepra espiritual mata a fé. Mata o relacionamento com Deus. Mata. E agora, eu não vou te chamar aqui à frente, porque aí eu acho que todos nós teríamos que estar aqui na frente. Por um motivo ou outro. Mas antes da ceia, eu queria pedir a você, Senhor, me cura. De uma dor emocional. Me cura, Senhor, de uma traição. Ou se eu fui o traidor, eu também preciso de cura, Senhor. Isso pode ser de amizades, pode ser de casamentos. De uma ofensa, me cura, Senhor. Quer eu a tenha recebido, quer eu tenha sido o autor, me cura. Me cura de frieza espiritual, Senhor. Você pode pedir isso ao Senhor, mas se é de coração, você vai ver que o Senhor vai te tocar. Fala com o Senhor por um momento. Mesmo que você seja homem ou mulher, cheio de tudo que é sentimento ruim, tem cura para ti. Aleluia, Deus. Mesmo que você tenha mais, pastor, eu só tenho uma mágoa, uma magoinha. Você precisa de cura. Afinal, até mesmo um câncer começa numa célula doente. Nos sentimentos a mesma coisa. Pode ser um pequeno sentimento ruim. Não deixe isso crescer. Cura-nos, Senhor. Pede ao Senhor. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, ou está muito frio na sua fé, pede, Senhor, eu não aguento mais agora, e nem quero mais ser um crente fajuto. Eu quero ser um homem, uma mulher, que realmente te ama, e mostra isso no dia a dia. Fale com o Senhor. Não há situação incurável. Não há filho, não há esposa, não há marido incurável. Você mesmo não é incurável. Jesus te cura. Não fecha o teu coração. Se creres também em favor de ti, verás a glória de Deus. Senhor Deus, nós vamos tomar a ceia agora. E eu quero te pedir por todos que estamos aqui, perdoa nossos pecados. Nenhum de nós tem justiça própria suficiente para chegar diante do Senhor e dizer, eu não preciso. Ou dizer, eu não tenho pecado nenhum. Misericórdia nós clamamos, ó Deus. Você pode pedir misericórdia para Deus? Então peça. Tem misericórdia, Deus, de cada pai de família aqui, cada mãe, cada filho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque ainda temos tantas deficiências, às vezes guardamos tanto lixo na nossa alma. E é por isso que estamos aqui na tua presença, para ser limpos e purificados. Porque quem é purificado está apto de novo para te adorar. Tira nossas lepras, ó Deus. Nós não conseguimos tirar sozinho elas. Nós pedimos, purifica-nos. Muito mais, Deus, do que cura-nos, do que perdoa-nos. Purifica-nos, Senhor. Dá-nos um novo coração. Uma nova mente. E um novo agir. Te pedimos assim, no nome de Jesus Cristo, que pagou cada pecado nosso. Obrigado, Jesus. No teu nome oramos. Amém. Amém, Pai.